Existe uma encantadora tradição observada pelos pinguins da Adélie. Na temporada do acasalamento, todos os pássaros machos se juntam nas praias da Antártica, onde cada um seleciona um cristal especial. Segurando seu cristal, o macho escolhe a mocinha que mais deseja e lhe dá o precioso presente. Se ela aceitá-la, eles se casam para sempre. Para sua garota? Sabe, né? Que não, não exatamente. Toda vida, como os passarinhos, vamos fazer nossos ninhos, onde todos os sonhos vão ser realidade, por toda nossa vida de verdade. É tão romântico. Podem parar. Romance não tem nada a ver com isso. Eu acho que um cristal não devia ser tão importante assim. Se não se importa com o cristal, como vai poder escolher? Nem saber se é a pessoa certa. O importante pra mim não é só o cristal, é o mim. Se o cristal tenha ou não uma cor, se eu encontrar meu amor. Você aceita este cristal? Aceita este pinguim por toda a vida pra você. Sim, sim. Nós vamos nos casar, ver o tempo passar, sempre até envelhecer. Agora juntos vamos viver, sempre pra você, você pra nós. Nos amar até o fim. Todos os pinguins do mundo, O mais romântico era o Ryubi. Ele tinha um amor secreto na sua vida. Marina, a mais linda pinguim da colônia. Oi, Ryubi. Conte uma história. Sim, uma história de amor. É meloso demais. Oh, Bini! Bem, era uma vez um pinguim que se apaixonou pela moça pinguim mais linda da colônia. Uau! Ela também gostava dele? Nem se conheciam. Sabe, ele era muito tímido. Ah. Bem, um dia ele nadou até ela e disse... Olá, Marina. Eu sou Ryubi. E acho você maravilhosa. Quem vai acreditar nisso? Eu nunca nem conversei com a moça. Eu nunca... Santa Geleira Marina? Ora, ora, não foi uma avalanche. Foi uma bela aterrissagem, Ryubi. Desculpe, Mama Marina. Eu sou tão desajeitado. Não seja bobo, Ryubi. Mas outra pessoa está de olho na bela Marina. Drake, um pinguim malvado que sempre consegue o que quer. Aquele fracote. Acabo logo com essa gagueira dele. Marina ainda não sabe disso, mas ela vai ser minha esposa. Nossos filhos serão os mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos. Afinal, serão como eu. Estou dizendo, rapazes, Marina já é minha. Que lugar bonito, Ryubi. O que você faz aqui? Bem, fico pensando nas... Coisas. Coisas? Que tipo de coisas? Eu só... Não. Vai achar que é bobagem. Aposto que não é bobagem. Diga. Vivo sonhando com as cores, com o verde do mar, igual ao seu. Me desculpe. Continue. Vivo sonhando com a lua azul e as estrelas cadentes voam sem parar pelo céu. Assim como quem faz as ondas do mar, e fico a perguntar, fico a pensar, enquanto a turma pensa em namorar. Onde eu estava? Escolhendo noivas. Vivo sonhando, será que existe alguém para mim que também saiba sonhar? Alguém especial? Você deve estar cansada de toda essa bobagem. Oh, não. Não acho que seja bobagem. Mesmo você sendo um pouco biruta. Estava chegando a hora da cerimônia do acasalamento à lua cheia. E a colônia estava animada. Todos os solteirões foram às praias para procurarem seus cristais de noivado. Nenhum deles estava mais determinado do que o Hughie. Ele mergulhou, procurou e apostou corrida com os melhores. Mas apesar de tudo, Hughie não conseguiu segurar um único cristal. Pobre Hughie. No final do dia, com todos os melhores cristais já apanhados na praia, como ele poderia esperar encontrar o cristal perfeito para seu amor perfeito, a Marina? Estrelinha brilhante, primeira estrela que vejo. Quisera poder conseguir o que hoje eu desejo. Por toda a vida eu vou procurar e te dar um lindo cristal. E se ele for perfeito, ela... É perfeito. Marina? Alguém viu a Marina? Tem que encontrá-la. Ela tem que ver isso. É perfeito. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Ei, qual é o problema? Será que hoje as focas estão por aí? Ah, hoje não. Estou faminto. Ouvi falar que você é um conquistador, é? Marina é minha. Seu brinquedo! Enfrente a realidade, seu bobão. Ninguém vai casar com bolha como você. Então me dá logo esse cristal, idiota. Não, não. É pra Marina. Espero que saiba nadar melhor do que fala. Adeus, Silvi. Durma com os peixes. Oi, rapaz. Ei, olha! Não há mais perigo. É, vamos comer! Silvi? Hilpie! Marina! Tentando proteger-se da tempestade, Hilby foi levado pelo mar a águas mais mornas, onde vive um inimigo maior do que a foca, o homem. Bem-vindo, rapaz. O que você acha? Onde estou? Você está a bordo do bom navio Miséria. Você está dormindo há 3 dias. 3 dias? Estou dormindo há 3 dias. Tenho certeza que Marina acha que estou partindo para sempre. Marina? É minha garota. Oh. Você é o nosso primeiro Adele. Ah, como é o seu nome? É, como é seu nome? Eu sou Hilby. Bem-vindo a bordo, Hilby. Ah, se bem que bem-vindo não é a palavra certa. Abuso! Essa é a palavra certa! Isso! Abominação! Antipatia! Horror! Se quiser sofrer de verdade, de verdade, e viver atrás das grades. Bem-vindo ao bordo da desgraça, e vai sofrer de graça. Você passa um dia miserável, miserável, homem pra viver no jato. E nós ficamos enjoados. Atenção. Mas tem os fatos. Alguém vem pra como rir? Sobre ninguém. Pense bem pra nunca esquecer. Pense outra vez. É um hotel que não tem graça. É isso aí. E afinal? Este é o barco da desgraça. Palavra de pinguim. O caro Ruby. Rezar. O barco afundar. Se balançar. Vai, joelho. De repente a colina é repelente e a gente... Muito lastimável! Tudo muito miserável! É isso aí! Perfeito! Segura os pés dele, aqui! Aí vem os botas! Vamos lá! Vamos lá! Me ajude aqui! Não aceita estrelar! Não adianta, Vitor! E vocês, fiquem quietos aí embaixo! Fiquem quietos! Olha a porta, companheiro. Vamos lá. Vamos levá-lo lá pra baixo. Abra a porta, cara. Abra a porta. Fica quieto, rapaz. Senão te dou um cascudo no bico. Entre aí. Fica quieto. Seu bicudão. Tá pensando o quê? Voltem aqui, seus idiotas covardes. Calma, rapaz. Essa porta não vai para lugar nenhum. Isso eu garanto. Ah, deixa estar. Ninguém prende rouco, soltador de rochas. Foi isso que acabaram de fazer. Ei, quando eu sair daqui, acabo com você. O que é que você está olhando aí, boboca? Esse é Hilby. Ele está desolado. Oh, sim, ele foi levado à força da moça que ama. Oh, pobre cabecinha de pedra. Se tivesse peito, não teria deixado que o levassem vivo. Ah. E aí? Ah. Pra onde é que está indo essa lata de lixo, hein? Nosso destino seria difícil de determinar neste momento. Isso quer dizer que ele não sabe. Bem, estamos em águas mornas. Nós estamos em Bora-Bora, velho. Eu sei onde nós estamos. Onde vamos parar? É isso que eu quero saber. Onde vamos? Não sabemos com certeza, mas eu vi histórias de marujos que vendem pinguins para zoológicos. Zoológico? Zoológicos? Eu não vou para zoológico nenhum. Não mesmo! Eu vou falar com o imediato e o capitão dessa espelunca. Eu vou obrigá-los a voltar com essa banheira se for preciso, mas pra lá eu não vou! Não mesmo! Mas não, posso ir ao zoológico? Tenho que voltar para a Antártica. Quem está? Quem quer dar o fora daqui? Vamos lá, seus molengões! E você aí, o aperitivo de fora? Desculpe, senhor saltador de rochas, mas acho que eu vou gostar da comida do zoológico. Ah, turma de bobocas! Eu quero me mandar daqui! Vamos lá, minha gente! Como é que é? Quem vai comer? Marina, Hugh se foi, aceite isso, esqueça-o. Por que não casa com o Drake? Não, Priscila. Acredito que Hugh está em algum lugar. E voltará para mim em tempo da cerimônia de acasalamento na lua cheia. Está dizendo que quer casar com ele? Eu quero. Como você pode escolher um fracote como o Hilby em vez de um pão como o Drake? Hilby é um amor. Ele é generoso, bondoso e sempre pensa nos outros e... Bom dia, senhoras. Marina, minha gatinha. Quero que seja minha esposa. Drake. Eu amo o Hilby. Hilby? Sinto muito, Marina, mas parece que ele sumiu. Então... eu lhe dou a minha mão. Minha resposta ainda não. Pense bem. Dê-me sua resposta depois, mas lembre-se que terá de escolher um marido antes da lua cheia ou... será banida. Oh, Deus! Isso é a lei. Tenho apenas 10 dias para voltar para casa antes da cerimônia da lua cheia. Senhor, senhor, leve-me com o senhor. Você está falando comigo? Sim, senhor. Não me chame de senhor. Me chame de Rocco. Rocco? Sim, está bem. Rocco é sobre minha garota. Espere. Está querendo que eu tire dessa espelunca para poder voltar para Miss Maravilha, certo? Sim, certo. Sabe, um outro cara está afim da minha garota. Tô fora. Mas agora mesmo você perguntou quem está afim de sair daqui. Bem, eu estou. É burro demais. Leve-me, por favor. Por que eu faria isso? Bem, se os seres humanos me virem tropeçando por toda parte, vão se distrair e dar uma chance de escapar. Como se eu precisasse disso. Ah, eu poderia gritar e fazer barulhos horríveis. Pelo menos me fez rir. Então, mas por favor, eu traria a casa abaixo. Como é que é o teu nome? Hilby. Tudo bem aí, ô Hilby? Tá fechado. Vai, Hilby. Mas quando chegarmos ao convés, é cada um por si, hein? Sim, senhor. Tudo bem, ô Hilby. Olha como vai conseguir sair da gaiola. Preste muita atenção, hein? E faça tudo o que eu fizer. Você pegou tudo? Eu só preciso disso. Aí vem os botas. Vamos lá. Fiquem atentos. Oi, companheiros. Aprontem suas guelas para a pior comida que já saiu do lixo da cozinha. Não sabem a sorte que tem, companheiros. Não quero problemas com vocês hoje, tá? Ah, e Isso assim é que eu gosto de ver vocês. Volte aqui! Volte aqui! Volte! Vamos, Hilbe! Anda logo! Prenda-lo! Saíram dois deles agora! Onde ele está? Meu cristal! Esquece o raio do cristal! São dois que fugiram! Estão fugindo mais! Não deixe escapar! Saia no meu caminho! Venham pra cá! Eles estão indo pra aquele lado! Vamos lá! Adeus, Ruby! Tô indo nessa! Por favor, não me deixe! Você vai ver quando te pegar! Me ajudem aqui, me ajudem! Por favor, não! Você para de me seguir? Lembra? É cada um por si, você esqueceu, é? Jogando pelo calor, eu diria que eu morri ou fui parar no Ceará. Rocco, olhe! São pessoas. Parece uma praia particular. Devemos estar em Morreia ou Tahiti. Como podem viver assim, desse jeito? Eles pagam por isso. A que distância será que estamos da Antártica? Há uns 5 mil quilômetros naquela direção. Mas você nunca vai chegar lá. Chego sim. Eu estou em forma. Acredite, você tem como me escrito na testa. Só um bom nadador. Não conhece essas águas como eu conheço, seu boboca. Tem razão. Estou perdido. É isso aí. Está perdido. E eu estou olhando para um pinguim morto. Dois dias no máximo estará na barriga de uma baleia orca ou de uma grande sardinha. Voltar para a Marina é tudo que importa para mim. Sabe, olha, Rocco, sonho com ela dia e noite. Vejo seu rosto quando fecho os olhos. É isso. Olha só. Uau. Isso é um cristal de noivado ou o quê? Hein? Tem que ser tão sentimental, hein? Deve estar se perguntando onde encontrei, certo? Certo. Imagine isso. Uma praia com cristais, noite de luar, uma brisa. Vamos, conta de uma vez. De repente, eu olho para cima e lá está ela. A primeira estrela. Fala logo, vai logo. O que eu faço? Eu faço um desejo. E como se fosse mágica, ela atravessa o céu e cai aos meus pés. É mesmo? Eu a pego e lá brilhando, dentro dela está... o rosto da minha única amada, Marina. Ah, tão especial, tão único. E daí? Você não entende? O meu destino, Rocco, meu destino é casar com a Marina. Está nas estrelas. Meu destino é casar com a Marina. Está nas estrelas. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Muda o disco, vai! Desculpe. Acho que ninguém gosta de tagarelas. Não mesmo. Pronto, finalmente. Eu tô livre de você, vai embora. Tchau, adiós, show. Você é muito rabugento de manhã, não é mesmo? Não, eu sou rabugento de... O que foi? Sua garota fugiu com outro pinguim? Não, não fugiu, não. Ah, então ela está esperando por você, ei, certo? Dá pra parar de me seguir, hein? Sabe o que precisa? Precisa de um sonho. Eu tenho um sonho. O que é? Não, eu não vou te contar, não. Seu segredo está seguro comigo. Eu nem te conheço. Eu não vou rir. Esquece. Não importa se soar ridículo. Cai fora daqui. Eu prometo. Eu juro que não vou rir. Tá bom, tá legal. O quê? Eu tenho um. O que é? É só enxergar. É só enxergar? Ah. Você quer voar, é isto, é? Para de rir, hein? Rocco, todo mundo sabe que pinguins não sabem voar. Está enganado, muito enganado. Nossos ancestrais voavam. Temos asas, mas não sabemos voar. É. Agora me diz, que tipo de piada é essa, hein? Bem... Isso é? Tem que saber... Não! Eu não aceito isso! Mas Rocco, é assim que as coisas são. Eu quero voar. Eu vou voar e ninguém vai me impedir. Aliás, eu tô voando, olha lá. Flap! Eu tô voando! Não dê risada! Ninguém ri de Rocco, soltador de rochas, hein? É engraçado, entende? Esperava que me contasse algo de grandioso, sabe? Como escalar o Everest, é! Entendeu? Mas voar? Ah, francamente, isso é tão fácil! Quem falou isso? Valdo, quem disse? Valdo? Quem é Valdo? Ele é... Valdo é um pinguim pequeno lá da minha colônia, é. É mesmo, é? É mesmo! Escute, ele disse que pegou o jeito de voar e suas asas são mais curtas que as suas. As minhas não são curtas. Lá vou eu com a minha língua comprida. Espera aí, volta aqui! Obrigado por me ajudar a escapar, Rocco. Tenho que ir agora. Espera aí. Tenho que voltar antes da lua cheia. A Marina precisa de mim. Até logo. Espere. Estou perdido. Esse caminho é para o norte. Eu acabei me lembrando de algo. Valdo disse que o segredo de voar é a velocidade do vento. Bem, como eu disse... Velocidade do vento? Lá vou eu. Sabe, é isso que eu acho. Estava trabalhando nisso. É minha teoria, velocidade do vento, sabe? É incrível que alguém mais tenha pensado nisso. Vem cá, o que mais que o Valdo falou, hein? Podemos nadar enquanto conversamos? A Marina me espera. Sim, claro, por que não? Eu tenho mais uns dias de sobra. Pra onde é o sul? É pra lá, ó. Olha, eu quero conhecer esse cara, hein? Valdo? Isso, você me apresenta o Valdo que eu faço você chegar na Antártica bem antes da lua cheia. Tá bem, gostei de ouvir isso. Bem, só restam 8 dias até a cerimônia da lua cheia. E Marina ainda não concordou em ser minha esposa. Se bem que, meus fiéis amigos, vimos que... Hilbe já é comida de foca. É ótimo pensar que aquele idiota de pinguim nunca vai voltar. Silêncio, seus idiotas! Marina é minha. O que acontece se não chegar a tempo? Oh, isso é terrível demais para imaginar. Bem, imagine. Com quem a Marina casaria? Drake. Drake? Por quê? Ele é bom com as damas, é? Sim. Bem, capitão, a toda velocidade. Aqui vamos nós! Restam 5 dias, Rocco. O tempo está acabando. Olha, não dá pra nadar nessa tempestade. A não ser que queira morrer. Quem sabe o Drake deixa a Marina em paz. Quem sabe já está até casada. Não. Conheço ela. Ela espera. E se ela aceitar este cristal, vamos nos casar. Como? Se aceitar o cristal? Quer dizer que não tem certeza se ela vai aceitar o cristal, é... Você tá fazendo tudo isso e não tem certeza se ela vai aceitar o cristal, rapaz? Eu não acredito. Ela vai aceitá-lo. Ah, dá um tempo, vai. É lindo. É perfeito. Sim, é perfeito. É verdade. lá, o penhasco. Rocco? Descobrimos uma autêntica, uma antiga pista de aviões! O quê? Isso é lindo! E bem aqui! Você não vai tentar voar de novo, vai, é? Pode apostar suas penas que sim! Rocco, pinguins não só sabem voar! Sinto o vento! Rocco! Onde está o seu espírito de aventura? É a chance da vida! É o fim da vida! Perfeita velocidade de vento, altitude perfeita, penas de cauda, perfeitas asas! Rocco, não! O vento, céu, decolagem! Eu me vejo! Eu estou voando! É isso! Lá vou eu! Santa geleira, Rocco, você está bem? Rocco! Sai de perto! Mas de eu mim. Só estava. Não me toque! Saia daqui! Eu só estava tentando. Eu não preciso da sua ajuda! Só me deixe em paz agora! Certo? Como quiser! É, isso aí! Vai indo! Volta lá para aquela sua predileta! Sei lá o nome dela! Talvez eu vá mesmo! É, vai! Vê quanto tempo dura sozinho! Ruby! Não! Não, isso é. Quer dizer, espera um pouco, eu. Então decidiu pedir desculpas? Bem, então é. Não sei se estou. Eu não peço desculpas a ninguém. Olhe! Aqui, seu cristal é uma baleia orca, o maior matador destes mares. Santa geleira! Salvou minha vida? Não, vamos, pare com essa bobagem. Vai brincar com o seu cristal. Não foi nada, vai, vê se você me deixa em paz, tá legal? Eu falo sério. Poderia ter morrido. Eu estou começando a desejar isso. Some, vai. Será que não consegue gostar de mim só um pouquinho, é? O quê? Eu não gosto de você. Eu detesto você. Acontece que detesto baleia sorda um pouco mais. É só isso. É mesmo? É? Então, ótimo! Ótimo mesmo! Quanto a baleia sumir, cada um toma seu rumo! Para mim está bom. Eu não preciso ser visto com... Fogo no céu! Corre! Ai, se esconde! Ei, o que está acontecendo? Quem é? Quem está aí? Encontre seu próprio abrigo! Eu cheguei primeiro! E eu cheguei em segundo. E daí? Vai pra lá. Então, Marina, quando devo anunciar nosso noivado? Hoje, amanhã, quarta? Drake, eu não casaria com você, nem que fosse o último pinguim na Terra. Não se preocupe, Marina. Será feito oficialmente com cristal e tudo. A resposta é não. Não. Não. Ah, já entendi. Está brincando. Qual é a graça? Não me faça rir. Não me faça rir. Meu caro amigo, eu não consigo nem sorrir. Não seja besta. Não provoque Drake. Vou rir até engasgar, até faltar o ar. Não me faça rir, nem gargalhar. E eu sugiro, pro seu bem, que diga não. Pois se recusar, vai se arrepender. Pois eu não sei, não sei perder. Diga sim pra mim e você vai ficar bem. Acredite, é melhor aceitar. Porque senão você e Robin serão o jantar de um tubarão. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sacou, meu bem? Não me faça rir. É engraçado. Você perdida, desquerida, sim ou não? Eu e você, por que escolher se eu sou melhor? E Ruby um bobão, venha curtir. E então, não me faça rir. O quê? Onde? Quem? Não é lindo? Uau, isso é... É bem mais bonito do que uma baleia orca. É a primeira vista da nossa terra. Estamos chegando. Olha, está tudo bem se quiser que a gente se separe. Eu entendo, sem ressentimentos. É, talvez seja melhor. Ei, lembranças para o Valdo, hein? Valdo? Valdo? Oh, sim, claro. Rocco, tem uma coisa que deveria saber. Valdo... Valdo não existe. O quê? Eu precisava de você para me mostrar o caminho. Eu achei que não iria se pedisse... E inventei uma história de um cara chamado Valdo. Diga alguma coisa. Você me contou uma mentira, seu pinguim idiota! Rocco, para com isso! Eu poderia ter ficado no Tahiti com aquelas pessoas na praia... Desculpinha! Me dando comida porque me achavam engraçadinho! Já pedi desculpas! Não, você... Decidiu mentir pra mim! Você me fez atravessar 5 mil quilômetros de mar com baleia orca! Você é um pinguim morto! Você é... Vem cá com esse pinguim, seu palhaço! Não! Ou você é o maior herói romântico de todos os tempos, ou é o pinguim mais burro que jamais existiu. Desculpe ter mentido pra você, Rocco. Ninguém gosta de mentirosos, mas eu precisava da sua ajuda. Olha, se alguma vez estiver no Polo Sul, me procure, tá? Em 4 dias, cabeça oca, estarei na Antártica. E você, hein? Rocco! Vamos lá! Tente me acompanhar! Parece que arrumei um novo estudante. Entende de luta? Aguenta a dor? O quê? Eu tô só brincando. E sangue, hein? mas sei que logo vai chegar o meu bem. Ai, Yubi, fico pensando se você está bem. Rocco, não consigo mais caminhar. Qual o tamanho desse tal de Drake? Acho que quebrei um Vai osso. Vai ter que lutar contra ele. Tem que colocá-lo no seu lugar. Bem, eu não sou lutador. Eu vou te ensinar. Eu nunca bati ninguém. A primeira coisa que precisa saber é como blefar. Rocco, eu não Você posso. Ama a moça, não? Claro que sim. Então, cala a boca. Presta atenção. Levanta as suas barbatanas, pescoço para trás, pés para fora. Vai, equilibra. Beleza. Agora faça uma careta. Uma cara de raiva. Assim? Não! Assim, ó. Sabe de uma coisa? Eu achei fantástico. É um blefe. Eu sou mais forte do que todos. Mais forte do que um urso polar. Agora eu tô com fome. O que temos aqui, hein? Parece o buraco de pescar de uma foca. Acha que é seguro? Eu estou com fome demais para me preocupar. Vamos. Quantos quilômetros até a Antártica? Eu não sei. Pode ser uns quilômetros, pode ser uns dias. O que importa? Vamos. Uns dias? Acho que não posso esperar tudo isso. Então, quer ir na frente? Bem, se você não tiver coragem... Ei, quem disse que eu não tenho coragem? Então vou sozinho. Eu tenho coragem. Vamos nessa. Um, dois, três. Já! Thank you. seu idiota! Você viu que eu quase morri? O que há com você, hein? Arrisca a sua vida pra voltar pra aquela garota e lhe dar o raio do cristal! Você é louco! Você é incrível! Você é... é incrível! Incrível? Eu? O quê? Não, não, não, eu não disse isso. Disse sim. Eu ouvi. Não, não, não, não, eu não disse isso. Não, não, Simon, sai fora daqui, sai da minha frente, sai fora. Você gosta de mim? Eu não gosto de ninguém. Gosta sim. Eu já sabia disso. Sai de perto de mim. Ei, Rocco, isso quer dizer que congelamos nossas diferenças, é? Entendeu? Congelamos nossas diferenças. Gostaria de congelar você. Juntos a gente se entende, a gente sempre se sai bem. Você tentou ser sempre rude, não faz mal para ninguém. Desafiamos tempestade e vencemos de verdade. Ei, chapa, diga com sinceridade se existe ou não uma grande amizade. Continue, Rocco. Ei, Rocco, como a gente chama uma flor antes dela abrir? O quê? Como a gente chama uma flor antes dela abrir? Um broto. Adoro quando você me chama de broto. Agora encontrei um grande amigo. Não tem nada a ver comigo. Nós dois seremos sempre assim. Não olhe assim pra mim, rapaz. Pare de bancar um cara duro. É que eu sempre fui durão. Sei mesmo que você não é ruim. Errei quando te salvei. Ora, pare de se lamentar. Você é mesmo de amargar. Não quero ver você me abandonar. Eu vou Ei, chapa, ser seu amigo é um barato. Continue, Rocco! Ei, Rocco, peguei um peixe pra você! Onde eu ponho? O quê? Peguei um peixe! Onde eu ponho? É! Aqui, ó! Ponho aqui? Oh, tudo bem! Quando você é um rebelde, você é meu irmão. Se abre, faço assim. Eu vou prender a respiração! Porque não pega essa pedra. Até você falar, confesse! Vai pra bem longe de mim. Então vou parar de respirar! Como qualquer pinguim normal. Até você falar! Antes que isso acabe mal. Adeus, amigo Rocco! Ah, para com isso! Ei! Ei, está tudo roxo! Respire, seu cabeça oca! Ruby! Fala! Tá bem, é. Eu acho, pode ser que talvez... Você gosta de mim? Um pouco. No duro? Ah, não força, amigo. Mostramos a ele. Mostramos o quê? Ah, qual é? Você é mesmo muito ruim de briga. Durante a viagem, Rocco estava determinado a ensinar Hilby que não bastava estar apaixonado pela Marina. Chegaria a hora em que ele teria que lutar por ela. Mas com Drake como adversário, será que ele estaria à altura do desafio? Eu ganhei! ganhei. Você é cego como um morcego. Eu estava ganhando, cara. Eu estava na frente o tempo todo. Rocco! Oh, dá um tempo. Eu te deixei no frio, tá? Santa Geleiro, o que foi isso? Parecia uma baleia orca. Era maior do que uma foca. Duas vezes maior, duas vezes mais feroz. Ah, que bom. Mas o pior não é isso. Ótimo! O que é pior? Baleias orcas sempre viajam em grupo. O quê? Em grupo! Oh, grupos enormes, muitos, um monte! O que vamos fazer agora? Está vendo aquela geleira? Que geleira? Aquela! Vamos nadar até ela! Nós podemos voar! Meu cristal! Cristal sem cristal! É o cristal! Esquece o raio do cristal! Eu não quero mais saber dele, tá legal? Eu vou despistá-los. Não, se você ficar... Não, fica. Vai logo, eu vou despistá-los, vai. Agora vamos lá. Mais rápido, vamos, nada até a geleira. Vamos, vai, vai, anda logo, anda. Fugiu? Não, o Drake a raptou. Anda logo. Ele não pode forçá-la a casar com ele. Eu sei, mas ele vai tentar. Queria que Ruby estivesse aqui. Como estava dizendo, minha flor, eu me recuso a perder. Ai! Está me machucando. Oh. Então, seja inteligente. Sim. Ou será banida? Eu nunca serei sua! Mas, querida, você vai morrer de fome. Pare com isso! Tire suas barbatanas sujas da minha garota! Hilby! Que droga! Hilby! Pensamos que estivesse morto. Você me ouviu, Drake? Agora vai desejar que estivesse. Isso foi muito fácil. Não, Marina. Me solte! Hilby! Oh, não! Vamos, vamos levantá-lo. Me ajuda, Jimmy. Não consigo, ele é pesado demais. Acorda! Anda, Hilby! Vamos, você tem que salvar a Marina. Acorda, Hilby! Vamos, Hilby, você consegue. Vamos, Hilby! Levanta! Levanta, abre levanta! Os olhos. Acaba com ele, Hilby! Eu viajei 5 mil quilômetros perdendo o meu melhor amigo para ser derrotado por você! Drake! Vamos lá! Pode vir agora! Vamos lá! Hilby! Eu vou te ensinar a lutar. Hilby! Marina, você casa comigo? Achei que nunca iria pedir. Ah, o Hilby é maravilhoso. Hilby! Rocco? Ei! E aí, Romeu? Rocco? Santa geleira! Rocco! Desculpe, eu não acredito que está vivo. Faça as suas orações, sua. Segure firme, amigão, segure! Tudo bem, dá um tempo! Não me solte! Segure firme, Hilby! Segure! Hilby! Yahoo! Hilby! Segure firme, Hilby, segure! Eu estou voando! Ele conseguiu! Eu estou voando! Todos juntos! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Marina, quero que você conheça meu melhor amigo, Rocco. Rocco? Marina! Ei. Rocco Voador, muito prazer. Ei, Hilby, Você esqueceu o seu cristal. Rocco, você... Você encontrou o meu cristal. Não fique aí parado, Romeu. Dá o cristal pra garota. Gostou? Eu adorei. Ainda bem, hein? Que bom. Mas você sabe, não é o cristal, é o pinguim. Eu adoro você. Então, Hugh e Marina provaram que a distância e o perigo não podem impedir o verdadeiro amor. É necessário apenas seguir o seu coração. E santa geleira, eles viveram felizes para sempre. Sim, viver assim.